Os guerreiros ainda estão de pé. Desarme-se dos seus medos, recarregue os anseios de esperança. Quando a trilha lhe parecer cansativa, olhe e admire o brilho que irradia do olhar puro de uma criança. Nunca, nunca, eu disse nunca, desanime. Quando acabar a munição da fé, tenha consciência que és um guerreiro nato, que apanha, cai, mas que ainda tá de pé. Não sinta medo do que te faz recuar. É a adversidade que gera a velocidade de um louco que nunca desiste de sonhar. Fure todas as barreiras impostas e propostas, e antes que lhe venham com uma pergunta capciosa, esteja prontamente apto a uma resposta vigorosa, pois é assim que o inimigo treme. É assim que ele vê o arsenal bélico do rap. É mais estrondoso que o som de uma sirene. Causamos alarde, somos malquistos, propagam nossa cara de mal para que sejamos mal vistos. Precisamos rever esse conceito, já arcaico e mais do que previsto. Atualmente, existe muita poesia para pouco poeta. Assim como existe muito rapper incoerente que canta sem passar a ideologia correta. Alguns se julgam profetas, outros são meros mercenários. Outros tantos usam a camisa do Che e batem no peito para dizer que são revolucionários. Mas de que adianta revolução sem ação? O rap precisa armar cada vez mais a população com informação. Chega de entretenimento vazio e inútil. Precisamos e iremos mostrar que o verdadeiro rap nacional ainda é útil. Vanguarda do rap nacional, escrita hip hop, Bagda Rap, essa infantaria do rap nacional.